bola de Audi, golfe preto, bancão de couro, spotline. Só pra tirar uma, ninguém nasce só pra sofrer. Seja freedom pros arrombados da rolê. Que nós quer mais que isso, quer Tucson e R1. Fechar o olho e acordar num hotelzão em Cancún. Para que a pé ilusão de churão, vai abraçar. Maluco vem de 10 anos, já quer apavorar. Só tô falando que é o que existe, o que passa. Quem começou vendendo boi, hoje é só aquilo pra lá e pra cá. Pra cá e pra lá. Dinheiro no caixa da firma, os mano tenta, mas não desbaratina nem dá. Pra não se empolgar, pra resistir, comprar titã com dinheiro de comprar Cherokee. Com 6 de 15, batendo nas caixas gravão. Zé ninguém é poderoso, chefão. Na selva cê que escolhe ser a caça ou caçador. Bonitão, cê tá nos bang, eu também tô. O tempo passou, cifrão criou os gladiador. Aqui os meninos bom, tá de trato e furador. Na selva cê que escolhe ser a caça ou caçador. Bonitão, cê tá nos bang, eu também tô. O tempo passou, cifrão criou os gladiador. Aqui os meninos bom, tá de trato e furador. Quanto mais você tem, irmão, nunca tá bom. Tá de Audi, quer ter Range Rover, isso é ambição. Uma casinha, um carrinho, parar. Caralho, mano, quer mais, quer tirar um lazer em Dubai. Pra isso vai, pra Ponta Porã e Capitão Bado. Coronel Sapucaia, só tonelada de mato. Contrabandear cigarro, só carreta fechada. No comboio, 500 mil real pela carga. Só pegada, nervosa, só batida de mil grau. Criminoso investindo pesado no arsenal. Chapou, então achou que é só favelado no crime. Tem magnata envolvido até o último round no ringue. Manda matar, fazer acontecer, virar de perna pro ar, os HSBC. Maçarica e furadora, abrindo os caixa eletrônicos. Em menos de 10 minutos, sem terror, sem pânico. Na selva cê que escolhe ser a caça ou caçador. Bonitão, cê tá nos bang, eu também tô. O tempo passou, cifrão criou os gladiador. Aqui os meninos bom, tá de traque e furador. Na selva cê que escolhe ser a caça ou caçador. Bonitão, cê tá nos bang, eu também tô. O tempo passou, cifrão criou os gladiador. Aqui os meninos bom, tá de traque e furador. Aqui os meninos bom, tá rasgando as de 100 nas boates. Na night, de captive e Ducati. Fazendo só estralar, só escama pras putas cheirar. O paraíso hoje é aqui, deixa o mundo acabar. Pra ter os ouros, mano, busca de traca. É mais fácil roubar do que garimpar em serra pelada. Ninguém quer sofrer, sofrimento já basta o passado. Sem parabéns nem festa de aniversário. Que se foda, agora é outra fita sem choradeira. Ninguém deu, fui buscar, cê perdeu, ai que pena. Seu que esportejo foi trocado por arma. Danada, não chora que o seguro te paga. E aqui é 33, os moleque trafica na vila. Os 5-7, os ladrão com as toca na cara. Os 7 e o cheque voando pra lá e pra cá. No Paraguai, então dessas a cá. Na selva cê que escolhe ser a caça ou caçador. Bonitão, cê tá nos bang, eu também tô. O tempo passou, cifrão criou os gladiador. Aqui os meninos bom, tá de traque e furador. Na selva cê que escolhe ser a caça ou caçador. Bonitão, cê tá nos bang, eu também tô. O tempo passou, cifrão criou os gladiador. Aqui os meninos bom, tá de traque e furador. Na selva cê que escolhe ser a caça ou caçador. Bonitão, cê tá nos bang, eu também tô. O tempo passou, cifrão criou os gladiador. Aqui os meninos bom, tá de traque e furador. Manda os dólar pra nós, só os dólar pra nós. Nós quer dólar, irmão, nós quer tudo do bom. Manda os ouro pra nós, só os ouro pra nós. Nós quer ouro, irmão, nós quer tudo do bom.